falando de mim pra mim mesmo no espelho, penteando meu cabelo pra ficar menos feio. Ninguém lembra de mim, mas eu me lembro na rima, me dando elogios, nem que seja mentira. Eu sou o 06, aquele louco com problema na cabeça e na métrica. Bem mais não que se, aqui não tem direito a tréplica. Engrenagem, lubrificação, cerveja. O microfone não funciona, tá em crise. Problema, eu canto rap desde quando eu era uma criança muito fofa. Isso é enfermeira antes de eu mijar na sua boca. Anos 90, o prenúncio. Eu não dou aula, mas se eu desse eu era o professor Tiburcio da rima. Me diga quem tem esse esquema tático. Quem tem coragem de versar igual esses lunáticos? Ninguém. Ou tem? Se tem, então vem. Com rapper de outro mundo, 06, alien. Injustiça tem uma renca, mas um dia a casa cai. Sou mais federação fazendo um rap tonight. E se a censura não embaçar, eu vou falar um palavrão. Não, não, não vou falar não. Sou um cara que tem educação. Porra do caralho, qual é? Falando de mim pra mim mesmo no espelho, penteando meu cabelo pra ficar menos feio. Ninguém lembra de mim, mas eu me lembro na rima, me dando elogios, nem que seja mentira. Falando de mim, pra mim mesmo, em terceira pessoa. O pequeno gafanhoto gosta de falar de coisa boa. Assim como Tech Pix, com banga nas Tech Mix. Nosso rap é um banquete, os seus são só os piqueniques. Fazendo rap puro igual cachaça de Alambix. Apreciando os clássicos igual Hawks vs Knicks. Diferente de quem dá ibope sempre para o mesmo. Prefiro molejão com cerveja e torresmo. Fica esmo no marasmo, eu sou terrível igual Erasmo. Do começo até aqui com o mesmo entusiasmo. Uns gostam de ser asno com racismo e preconceito. Outros não ficam por baixo e até elegem um prefeito. Em um mundo perfeito, eu e bem um sei. Tal, caminhando de mãos dadas pelo parque ambiental. Ai, meu coração mexe com minhas emoções. Mas no mundo real estão vencendo as prestações. Eu trabalhando pra caramba, dançando conforme o samba. Buscando o equilíbrio, andando na corda bamba. Mas de boa, sem reclamar à toa. Porque eu sou guerreiro, que nem Joaquim Noah. Remando de canoa, porque quem é do mar, quem é do mar não enjoa. It's great after being out late. A walk in my bay, a walk in my bay, a walk in my bay, a walk in my bay, a walk in my bay, a walk in my bay, a walk in my bay, a walk in my bay.